Ok, minha gente, boa noite. Vou baixar aqui um pouquinho. Hoje à noite nós vamos falar sobre a mordomia do tempo. Tudo que você tem na vida é um presente de Deus. A sua saúde, a sua salvação, as suas finanças, os seus amigos, a sua família, inclusive o seu tempo. É um presente de Deus e Deus espera que você faça bom uso do seu tempo. Um dia Deus vai nos pedir contas de tudo, tudo que Ele nos deu. Aliás, Deus vai fazer a você duas perguntas. A primeira pergunta que Deus vai fazer num dia é: o que foi que você fez com meu filho Jesus Cristo? Você o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida? Essa é a primeira pergunta. Eu espero que você saiba a resposta. A segunda pergunta que Deus vai fazer vai ser: o que foi que você fez com o que eu te dei? Com o que você recebeu? O que foi que você fez com o seu tempo? É interessante, gente, que o tempo é o nosso bem mais precioso. Porque é com o tempo que você ganha dinheiro. É com o tempo que você se recupera da sua enfermidade. O tempo é o nosso bem mais precioso. E Deus deu a cada pessoa a mesma quantidade de tempo. Ninguém vai poder chegar diante de Deus e falar assim: ele teve mais do que eu. Vocês lembram na parábola dos talentos? Em que um tinha cinco talentos, outro tinha dois, outro tinha um. Ok? E a Bíblia fala que cada um recebeu de acordo com a sua capacidade. Foram diferenciadas as distribuições, mas agora, com relação ao tempo, todos nós temos 168 horas por semana. Não temos nem mais e nem menos. E a Bíblia fala que existe tempo para todo o propósito debaixo do céu. Aí no seu esboço, primeira passagem, Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, diz assim: para tudo há uma ocasião, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Se nós não temos tempo, é porque nós estamos fazendo a coisa errada. Que a Bíblia fala que existe um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu não sei você, mas eu descobri na vida, depois de viver 52 anos, é que não tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. Algum testemunho? Ok? Eu não tenho tempo para fazer tudo o que eu quero. E, para dizer a verdade, nem tudo o que eu quero fazer é necessário. Deus não espera que eu faça todas as coisas. Eu não preciso fazer. Basicamente, o nosso tempo é dividido em quatro áreas. Isso aqui, algum tempo atrás, um sujeito veio com um livro que foi um sucesso, um best-seller, chamado Stephen Covey. Ele escreveu um livro, Sete Hábitos para Pessoas Altamente Eficientes. Então, nesse livro, ele apresenta um quadrinho e fala assim: a sua vida se divide nessas quatro áreas aqui. Tudo que você tem que fazer se divide nessas quatro áreas. Coisas que são urgentes e importantes. Amanhã você vai se deparar com coisas que são extremamente urgentes e é muito importante que você faça exatamente o que você é. Agarre essas coisas e faça porque elas são importantes. Quer ver uma coisa urgente e importante? Your taxes, né? O seu imposto. Está chegando o dia, então você tem que fazer o mais rápido possível. Coisas que são urgentes, mas não são importantes. Geralmente, essa área que é a área da nossa fraqueza. É a área quando nós queremos fazer alguma coisa e nós falamos assim: não, é muito importante que eu faça isso. E nós dedicamos tempo para aquilo, mas não é importante. A outra área são coisas que não são urgentes, mas são importantes. Infelizmente, essa é a área que nós procrastinamos. Você já ouviu falar nesse termo? Procrastinação. Ok? Procrastination. Sabe o que é? É a mesma coisa. Procrastinação em português. A procrastinação é quando você tem algo para fazer e você fica adiando. Aquilo é importante. Aquilo é importante. Mas. Não é urgente, então você fica adiando. E as coisas que são Urgente, olha, aliás, não são urgentes e nem importantes. Isso aqui deveria ser eliminado. É muito fácil você saber aquilo que não é urgente e o que não é importante. Muito bem. Na verdade, o propósito de Deus para a nossa vida, a vontade de Deus para a nossa vida, é que a gente se concentre em duas áreas. Nas coisas que são urgentes e importantes, mas especialmente nas coisas que são importantes, mas não são urgentes. Por quê? Porque Deus um dia vai pedir contas. Como é que eu sei diferenciar o que é realmente urgente do que é importante? Como é que eu sei fazer essa escolha? Bom, vamos perguntar para Jesus, né? A Bíblia conta a história que um dia Jesus foi visitar uma família. E quando ele chegou lá, tinha duas irmãs. Uma estava abraçando aquilo que era urgente, mas não era importante. A outra abraçou aquilo que era urgente e era importante. Está aí no seu esboço, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Sublinha a palavra ocupada. Ocupada. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada, sublinha preocupada, e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é o quê? É necessária, sublinha necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Ok, aqui então, duas irmãs, Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tinha para dizer, porque ela viu a oportunidade que aquela ocasião oferecia. Quando é que ela teria a chance de sentar aos pés de Jesus para ouvir o que Jesus tinha a dizer? Jesus estava em sua própria casa. Então ela aproveitou aquele momento, aquela oportunidade, para ter um momento especial com o Senhor. Marta, ela estava ocupada, fazendo coisas e preocupada. Qual a diferença entre ocupada e preocupada? Alguém? Ok. Ocupar, ou seja, ocupada é quando você está fazendo alguma coisa. Preocupada é quando você já começa, por antecipação, ocupar a sua mente com outras coisas para fazer. Era exatamente o que Marta estava fazendo. Marta não sabia distinguir aquilo que era importante daquilo que era urgente. Ela queria fazer o urgente, mas que não era importante. O que era urgente? Cuidar da casa, arrumar tudo, preparar a refeição, talvez o almoço ou o jantar. Maria não, ela viu a oportunidade de estar com o Senhor Jesus, a oportunidade de estar com Ele e ouvir o que Ele tinha a dizer. Há três fatores que determinam a escolha da boa parte. Esses três fatores vão ajudar muito. Deixa eu só ilustrar aqui para você uma pequena história para que você possa entender. Vamos supor que você morasse no estado de Washington. Alguém aqui já esteve em Washington? Ao norte daqui? Washington, ok. Vamos supor que você morasse em Seattle. Quem aqui esteve em Seattle? Eu nunca estive em Seattle, eu quero ir. Eu ouvi dizer que Seattle chove muito. Não é isso? Chove muito? É isso. E é muito frio. Aliás, tem bons ski resorts lá que você pode ir, ok? Vamos supor que você morasse em Seattle, ok? E você, então, recebesse uma promoção no seu trabalho e eles mudassem você para Arizona, ok? Você vai morar em Phoenix, no Arizona, ok? Deixa eu perguntar para você uma coisa. Vamos supor que eles desse uma promoção para você e que de empregado de uma companhia você passasse a ser um gerente regional dessa companhia sediado lá em Phoenix, no Arizona. Será que o fato de você mudar de localidade, você mudar de posição dentro da companhia, será que isso ia alterar as coisas que você normalmente faz na vida? Por exemplo, se você vai mudar de Seattle para Phoenix e você tem um snowmobile, você precisa trazer o seu snowmobile com você? Não, não precisa trazer o seu snowmobile. Será que aquele casaco de neve pesado que você usa para ir para a neve, será que você vai precisar dele lá em Phoenix? Não. Então, o que acontece é o seguinte, que a sua situação vai determinar as coisas que são prioritárias para você. Dentro do aspecto de mudança de posição, por exemplo, você, enquanto você trabalhava em Seattle, você era um mecânico. Você era um mecânico, você tinha sua caixa de ferramenta, mas agora você foi promovido para um nível gerencial. Você vai gerenciar, você vai trabalhar no escritório, ok? Será que você vai precisar do seu uniforme de mecânico? Não. O que, que você vai precisar? Passar no Men's Warehouse e comprar um paletó, uma gravata, porque agora você está num nível mais alto, você é um gerente da... Você é um diretor da companhia. Então, essas coisas vão determinar a sua prioridade. Quando nós entendemos quem nós somos, tá? A nossa identidade, quando nós entendemos quais são os nossos propósitos, ou qual é o nosso propósito, e quando nós entendemos o que é prioritário para nós, isso nos ajuda a escolher. É exatamente isso que a Bíblia fala. Então são três fatores. O primeiro deles aí no seu esboço é a nossa identidade. Quem é que nós somos? Enquanto você não entender quem você é, você vai fazer a escolha errada. Olha o que a Bíblia diz. 1 Pedro 2,11. Diz assim, amados, insisto em que como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ok. Alguém aqui sabe o que é estrangeiro? Ok. E peregrino? O que é peregrino? Peregrino é o sujeito que não tem moradia fixa. Eu acho que, de alguma maneira, todos nós brasileiros, nós somos estrangeiros e peregrinos. Aí eu cheguei nesse país há 21 anos atrás. E desde que eu cheguei aqui, eu ouço brasileiros falando assim, ano que vem eu volto para o Brasil. E algumas dessas pessoas que falavam isso em 1991, ainda estão aqui. E a pessoa acaba fazendo, sabe o quê? Acaba não vivendo nem lá e nem aqui. É um pé aqui, outro pé no Brasil. Ok? Então o que acontece é o seguinte... Se a pessoa realmente falasse assim, não, eu sou um estrangeiro, eu não tenho nada aqui, minha vida está toda no Brasil, a pessoa vai investir lá, a pessoa vai fazer planos para que um dia possa voltar, ela tem já a data marcada. A Bíblia fala que eu e você somos estrangeiros aqui nessa terra. Um dia tudo aquilo que a gente acumular, tudo aquilo que a gente lutar para conseguir vai ficar para trás. Você um dia você vai poder olhar para as coisas que você tem e falar assim, puxa vida, esse relógio, né, Rolex, que faz de conta que é um Rolex, né? Esse Rolex que custou tão caro, não vou poder levar para o céu, vai ficar aí. Aliás, nós fizemos aqui uma experiência interessante um dia desses, nós pedimos todo mundo para tirar anel, tirar aliança, tirar carteira e tirar até o sapato e botar no banco. E dar um passo para trás e olhar para aquelas coisas que caracterizam você, fala assim, isso vai ficar para trás. Você não leva com você. Se você tiver certeza, se você tiver convicção, se você reconhecer que, na verdade, você tem uma identidade, a sua identidade é no céu, a sua cidadania é no céu e não na terra, isso vai determinar as coisas que você faz aqui. Porque tudo que não tem valor eterno, tudo aquilo que não vai ter repercussão lá, você não vai se preocupar com essas coisas. A segunda coisa que determina a escolha da boa parte é o nosso propósito. A Bíblia diz claramente a razão pela qual Deus mantém você aqui na terra. Imagina, você foi salvo por Jesus, então por que Deus não leva você logo para o céu? Seria um negócio interessante, né? Aceitou Jesus, puf, morreu. Alguém fala assim, eu aceito Jesus. Oh. Sabe? Morreu, foi para o céu. Ia ser um negócio, eu não acredito que ninguém ia ficar aqui na terra. Né? Todo mundo ia falar, eu quero ir também, entendeu? Mas não é assim. A Bíblia fala que, embora Deus ame você, Ele quer que você faça alguma coisa durante a sua estadia aqui. É o que a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Diz assim, vocês, porém, agora veja só, mais uma vez, ele vai dar a nossa identidade. Vocês são a geração eleita. Ou seja, você foi escolhido por Deus. Sacerdócio real. O que significa? Significa que nós somos um reino de sacerdotes. Ah, em Israel, uma tribo foi escolhida para ser a tribo sacerdotal. Qual era o nome dessa tribo? Levi. Só que no Israel de Deus que somos nós, todos fomos escolhidos para ser sacerdotes. Ok? Nação santa, ou seja, separada. Povo exclusivo. Eu gosto de uma versão que diz assim, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora, quando você vê para, significa propósito. Aqui está a razão pela qual você foi escolhido, aqui está a razão pela qual Deus fez você sacerdote, você é separado como nação e você pertence exclusivamente a Ele. Diz aqui, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o seu propósito na vida. Que se resume em duas coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Por quê? Porque se você ama a Deus, você vai obedecer. E se você ama o próximo, você vai compartilhar. Então, quando você entende a razão pela qual você está aqui, fica mais fácil de escolher. Porque você pega e analisa à luz da sua missão, à luz daquilo que você faz, você fala, isso não faz parte, isso não vai acrescentar à minha missão. E você, então, escolhe a melhor parte. O terceiro aspecto que nos ajuda a fazer a escolha da boa parte são as nossas prioridades. Nossas prioridades. Cada oportunidade que a gente tem deve ser aproveitada com um senso de responsabilidade. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, versículos 15 e 16. Diz assim, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Ou seja, seja criterioso. Que não seja como insensatos. O que é uma pessoa insensata, gente? Define para mim, o que é insensato? Exatamente. A pessoa insensata é a pessoa que não tem senso. Você já ouviu falar assim, a fulano não tem senso de direção. Né? Em termos de direção, ele é um insensato. Um insensato. Ou seja, ele não consegue perceber. O insensato, ele tem os sentidos debilitados, ele não consegue perceber. Então, o que acontece é que a Bíblia está dizendo aqui, o insensato é como se fosse aquela pessoa que vive alheio à realidade. A coisa está de um jeito e ele não percebe. É igual o sapo quando é colocado dentro da chaleira. Se você coloca o sapo dentro da chaleira quente, com água quente, ele pula. Agora, se você coloca o sapo dentro da chaleira com água fria e você põe a chaleira no fogo, ele vai morrer cozido. Mas ele não vai pular. Sabe por quê? Porque ele não vai perceber a mudança da temperatura da água até morrer. Faça o teste. Faça o teste. Então, o sapo, nesse particular, ele é insensato. O insensato é aquele que não percebe. Aqui diz, não sejam insensatos, mas sejam sábios. E aqui vem, então, como é que você sabe? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Bom, como é que isso se aplica a Jesus? Gente, Jesus teve apenas 3 anos e meio para fazer tudo o que ele fez. Você nunca encontra nos evangelhos Jesus com pressa. Você nunca encontra Jesus preocupado, angustiado. Porque Jesus tinha uma visão muito clara da missão dele, o que ele tinha que fazer. Ele sabia que tinha tempo. Não é que Jesus era despreocupado, totalmente com o tempo, relaxado, que Jesus era um brasileiro, sabendo que pode qualquer hora tá bom. Não. Ele, inclusive, numa passagem da Bíblia, ele diz para os discípulos assim: olha, chega a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Ele fala assim: vamos trabalhar enquanto é dia, ou seja, não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. Não está na Bíblia, mas a ideia que Jesus falou é essa, de você aproveitar a oportunidade, você agarrar a oportunidade. Olha só o que Jesus falou na oração. Isso aqui, gente, foi na véspera da morte dele. Olha só o que ele falou em João capítulo 17. Ele disse assim: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Eu te glorifiquei, eu completei. Eu fiz. E sabe de uma coisa? O dia que Jesus foi crucificado, ele falou uma palavra super importante na cruz, que foi a última palavra que ele falou. Qual foi? Está consumado. Ou seja, feito. Done. Ok? Acabou. Pronto, já fiz. Foi o que ele falou. Agora veja bem. Nós vimos aqui três coisas importantes. Mas é importante você entender que a nossa identidade vai revelar o nosso propósito. Quem nós somos vai revelar o que a gente tem que fazer. Você nunca vai ouvir dizer assim: ah, eu sou um cirurgião plástico. E o que eu faço é construir casas. Tá certo isso? Não tá. O fato dele ser cirurgião plástico, o que que ele faz? Cirurgia plástica. Ele conserta narizes, tira celulite e, né, e faz tudo que um cirurgião plástico faz. Ou seja, a identidade dele determina o propósito dele. O nosso propósito vai determinar a nossa prioridade. E as nossas prioridades vão determinar a maneira como nós fazemos uso do tempo. Jesus não deixava que nenhuma necessidade determinasse o que ele tinha que fazer. Ah, agora, pastor, o negócio ficou complicado. Bom, deixa eu fazer uma pergunta para você. Jesus curou todos os enfermos dos dias dele? Não. Há uma passagem na Bíblia que fala que ele foi para a casa de Pedro, lá em Cafarnaum, e a Bíblia fala que durante o dia, praticamente à noite, Jesus curou pessoas. Chegou uma hora que ele falasse assim: gente, ó, temos que dormir, apaga a luz, assopra a vela, né, a lamparina, apagar a luz, todo mundo foi dormir. Bom, Jesus, a Bíblia fala que ainda escuro, ele saiu para orar. E foi um negócio curioso, gente. Eu vou fazer uma pergunta para você. Pensa comigo, você vai checar em casa essa história. Você acha que as pessoas que estavam lá para serem curadas, quando falasse: ó, o mestre tem que descansar, vocês acham que elas foram embora? Vocês acham que elas foram para casa? Não. Elas ficaram lá. Agora, como foi que Jesus conseguiu sair de casa sem ninguém perceber? É um fato curioso na Bíblia. Porque tão logo Pedro acordou, Pedro foi atrás de Jesus e falou assim: mestre, todos te procuram. Onde é que o senhor anda? Em outras palavras, Pedro estava preocupado em impressionar as pessoas. Afinal de contas, Jesus já estava na casa dele. Afinal de contas, as pessoas estavam lá para serem curadas. Aí sabe qual foi a palavra de Jesus para Pedro? Eu acho que Pedro ficou tão desapontado, porque Jesus falou assim: vamos a outras localidades. Jesus não falou assim: Pedro, tudo bem, eu vou lá na tua casa, chama a cidade toda. Sabe o que Jesus podia fazer? Ele podia pegar um pedaço de madeira e bater assim no chão, igual o Nene McPhee, assim, ó, pum, aí faz aquele negócio. sabe? E curar todo mundo, na Palestina, no mundo, sabe? Curar até o índio que morava lá do outro lado do Oceano Atlântico, o índio Tupi-Guarani, né? Que talvez estivesse lá no Brasil, na época de Jesus, ia ser curado, mas Jesus não fez. Ele falou assim, não, eu não vou curar todo mundo, isso não faz parte da minha missão. Ele não deixou que a necessidade determinasse aquilo que era prioritário para ele. Não deixou. O que era prioritário? Era o propósito que ele tinha. Então, se definirmos quem somos e o nosso propósito principal na vida, a descoberta do que é urgente e importante será mais fácil. Ou a descoberta daquilo que é importante, mas não é urgente, será mais fácil. Como é que eu posso desenvolver uma mordomia do tempo? Fazendo três coisas. Primeira delas, reconheça que a vida é breve. A vida é breve. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 14. Isso aqui Tiago está falando daqueles que faziam planos, né? Amanhã vamos fazer isso, vamos fazer não sei mais o quê. Tiago diz assim, que é a sua vida. Vocês são como uma neblina. Tá, circula essa palavra, neblina. Que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Mês de junho está chegando e mês de junho aqui no sul da Califórnia é chamado de June Gloom. Ok? É uma das coisas mais decepcionantes que existe no sul da Califórnia, que é o June Gloom. Você tem um verão, mas não tem sol. E às vezes a neblina dissipa. Mas a verdade é que neblina é suposta dissipar. Você acorda de manhã, às vezes está uma neblina, e no instante o sol esquenta, ela desaparece. A Bíblia está dizendo que nós somos como uma neblina. A vida é breve. Gente, tem um salmo na Bíblia, nós não temos tempo de fazer isso, vai ficar para uma outra mensagem, mas é um salmo que Moisés escreveu. E ele disse assim, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. O contexto em que Moisés falou essas palavras é muito importante. Por quê? Quando você compara a sua vida com a eternidade de Deus, nós não somos nada, gente. Absolutamente nada. Sabe por quê? Olha só, a Bíblia, lá Moisés fala assim, porque para o Senhor, 1.000 anos é como se fosse o quê? Um dia. E ele vai mais além, ele diz assim, como a vigília da noite. O que era a vigília da noite? A vigília da noite era os soldados, eles se revezavam para cuidar da muralha da cidade. Geralmente uma vigília durava 3 horas. Então Moisés está dizendo que para Deus, 1.000 anos é como se fosse 3 horas. Agora pega os seus 70, 80, vamos supor, 85 anos, ok? Pega esse tempo de vida e coloca comparado, se 1.000 anos para Deus é 3 horas, quantos segundos dura a sua vida? Está entendendo o raciocínio? Se para Deus 1.000 anos é como se fosse 3 horas, quantos segundos, quantos minutos seria a sua vida? A vida, gente, é breve. E Deus, a única razão pela qual Deus nos deixa aqui é porque Ele tem um propósito para a nossa vida. E aqui vai a segunda coisa. Reconheça que o eterno dá significado ao temporário. Qualquer coisa que a gente faça aqui tem de ser comparada à luz do eterno. Se não tiver significado eterno, não vale a pena a perda de tempo. Você vai falar assim, ah, pastor, então acabou, estragou a minha vida, porque agora eu não vou poder mais assistir American Idol. Eu não vou poder mais assistir The X Factor. Eu não vou poder mais assistir a minha novela. Eu não vou poder mais fazer mais nada, porque qual é a significação eterna disso? Não tem significado eterno. Mas a Bíblia fala que Deus criou todas as coisas para o nosso enjoyment. Até Jesus se retirava para lugares tranquilos a fim de enjoy. A Bíblia fala que Jesus veio e ele aproveitou a vida. Então, Deus não está querendo que você pare de assistir o seu programa de televisão. Mas você tem que ter equilíbrio. Porque se é só isso que você faz na vida, significa que não tem valor nenhum eterno. Olha só o que a Bíblia diz em Romanos 13, 11. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono. Por que Paulo estava falando isso? Porque, na verdade, às vezes, a gente vive como se estivesse sonhando, sem cair na real. É o que Paulo está falando, cai na real, porque agora a nossa salvação... Veja bem, o sono, quantas horas dura o seu sono? 8 horas, ok? Supostamente 8 horas, né? Alguns dormem menos que isso. Agora, a sua salvação é o quê? Eterna. Eterna, a Bíblia está dizendo aqui, está na hora de você acordar do sono, porque a sua salvação está mais próxima do que quando cremos. Ou seja, está na hora de você despertar, cair na real e perceber que existe uma realidade última, eterna, que comparada com essa vida não é nada, não representa absolutamente nada. Quando você chegar na eternidade, você vê o que a eternidade representa, vai ser tão overwhelming, vai ser tão fantástico, você vai olhar para a sua vida passada e você vai entender por que a Bíblia dizia que a sua vida é como se fosse uma neblina. E você vai falar, puxa vida, eu tive oportunidade de fazer um dente, de fazer uma marca na eternidade, naqueles míseros anos que eu passei na terra. E eu perdi a oportunidade. O eterno dá significado àquilo que é temporário. A Bíblia diz em 2 Coríntios 4:18, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas o que não se vê, porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. É essa perspectiva que Deus deseja que você tenha. A perspectiva do eterno, olhando para o eterno. Finalmente, reconheça as oportunidades que a vida oferece. Como é que você desenvolve uma boa mordomia? Você reconhece que existem oportunidades. Alguém uma vez disse o seguinte, que a oportunidade é como se fosse uma criatura, um ser, que tem asas e que vem voando. Só que ela voa de um jeito que ao invés do cabelo dela voar para trás, ela está voando, vindo na sua direção, mas o cabelo vem pela frente. O cabelo é contra as leis da física, né? Se você vai correndo, você tem um cabelo comprido, o cabelo fica tudo para trás, né? Só que essa figura, o cabelo vai para frente. É. Você vê só o cabelo vindo. Então, por quê? Porque você pode agarrar pelo cabelo quando ela está chegando. Porque o cabelo dela só sai um bolinho aqui na testa, sabe como é que é? Agora, o resto da cabeça é totalmente careca. Parece um peixe que escorrega, sabe? Então, se você deixar ela passar e você tenta agarrar, ela escorrega. Ou seja, a oportunidade você tem de agarrar de frente. Então, Isabela vai ter pesadelo à noite. Vai ter pesadelo. A Bíblia diz assim, em Eclesiastes 8:5. A Júlia vai fazer até o desenho da oportunidade, né? Eclesiastes 8:5. O coração sábio saberá a hora e a maneira de agir. Hora. A hora de você agir, de você fazer alguma coisa. E a maneira. Você precisa reconhecer oportunidades. Você fica de olho aberto. Quando ela vir, você agarra de frente. Finalmente, Colossenses 4:5 diz, sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Colossenses 4:5. Gente, a vida é tão curta e é tão pouco tempo. E ao invés de a gente ficar perguntando que horas são, porque nós somos conscientes de tempo. Eu estou aqui falando para vocês, eu tenho aqui o meu reloginho mostrando o tempo que eu tenho para acabar. Nós somos conscientes do tempo, mas ao invés de fazer essa pergunta, que horas são? A minha pergunta é, quanto tempo mais eu tenho? Alguém me falou de um website, creepy, bem creepy. Como é que fala? É creepy mesmo? É creep. Creepy. É o que? Creepy. Se chama deathclock.com. Deathclock.com. Você vai lá e você responde umas perguntas e ele diz qual o dia que você vai morrer. Sabe? Agora, o que você pode fazer, você pode falar assim, não, né, eu vou beat the odds, né, eu não vou morrer nessa época. Então, é interessante porque se a gente vive, como diz Stephen Covey, com o fim em mente, with the end in mind, você já pensa assim, não, eu tenho tantos dias, porque foi assim que Jesus viveu. Eu não sei você, mas isso aqui é o que acontece comigo. Vou ao Brasil de férias e a minha viagem é daqui a 3 meses. Né? Geralmente não é assim, né, meu? A gente compra passagem 1 mês, 30 dias, talvez 2 semanas antes, 3 meses, né? Mas a gente faz a lista do que tem que ser feito. E geralmente o que acontece é o seguinte, quando chega o dia da viagem, mesmo que não deu para fazer, não vai, sabe? Eu tenho que ir, porque a passagem está comprada. Deu para fazer? Fez. Não deu para fazer? Não fez. Geralmente, na minha experiência, eu sempre viajo, eu nunca viajo com aquela consciência assim, fiz tudo o que tinha que fazer. Aliás, ainda para o aeroporto, nós temos que telefonar para o Alvinho, telefonar para o Sandro, telefonar para o Zinzinho, vou passar na tua casa, vou deixar o papel, uma chave, e não sei o quê, sabe? E aí, quando eu chego no aeroporto, eu falo, ah, meu Deus, esqueci de deixar aquele cheque para pagar a conta, vai vencer a conta, como é que eu vou fazer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, quando você marca uma viagem e essa data já está marcada e você faz a relação de coisas para fazer, você sabe que não pode perder tempo. Você começa a agir porque o relógio está pim, pim, pim, pim, e você sabe que cada dia tem menos horas. Agora imagine se eu e você vivêssemos com o nosso fim em mente. Pensando assim, eu não tenho muito tempo. Eu tenho que fazer o que precisa ser feito. Porque uma coisa que eu peço a Deus, essa é a minha oração, e eu espero que você faça essa oração, é que você ore da mesma maneira que Jesus orou. Eu te glorifiquei fazendo o que me deste para fazer. Deus nunca vai perguntar para você por que, que você não fez o que aquela pessoa fez. Por que, que você não fez como Madre Teresa? Por que, que você não fez como Billy Graham? Por que, que você não fez como Rick Warren? Por que, que você não fez como Bill Hybels? E você pode escolher a pessoa que você admira, né? Deus nunca vai falar, por que, que você não foi como a Amy? Por que, que você não foi missionária na África? Não. Deus vai perguntar, por que, que você não fez o que eu determinei que você fizesse. Você teve todo o tempo no mundo para fazer. A minha oração, e eu espero que isso funcione para você, é que a sua vida vai tomar uma outra direção, no sentido de que você vai ter mais um senso de urgência. E você vai aproveitar mais as oportunidades e mais o seu tempo. Amém? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque esse tempo que a gente passou aqui refletindo na tua palavra, com certeza será um tempo em que vai modificar alguns aspectos da nossa vida. Algumas coisas, Senhor, vamos deixar de fazer, enquanto outras vamos procurar fazê-la com esmero, com dedicação. Nós te agradecemos porque o Senhor nos dá oportunidade de sobra para fazermos o que precisa ser feito. E nós queremos chegar um dia e dizer, Senhor, nós te glorificamos na terra, fazendo o que nos deste para fazer. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto estivermos cantando, nós estaremos consagrando ao Senhor as nossas ofertas. Ali está o altar do Senhor. E esse é um momento para a comunidade Novo Começo, não é para as pessoas que estão nos visitando, mas esse é um momento em que a gente participa do sustento dessa obra.